guerreiro sobrevive nesse campo de batalha, aonde quem pilantra é perfurado com a navalha. Justiça não tem impunidade, tem de monte quem entra na favela. Com ódio é os homens, quem é preto como eu, tá ligado no que eu digo. Malandro demais, vacilou, leva tiro. Os mano não se envolve, corre pelo certo. Já tem ladrão demais no palanque de terno. Igualdade social no Brasil, quem tem dinheiro, moleque na estrada implorando um alimento. Aqui a segurança é uma PT carregada. Deus meu senhor, proteja minha área. Casa de madeira desabou mais um barranco. Esse é o tratamento do sistema desumano. Rua de terra, não tem iluminação. Aqui é a favela, aqui não tem mansão. PDT, BFL, só quer ganhar dinheiro. Daqui a 4 anos, pior o brasileiro. Viver nessa selva, de pedra é embaçado. Não sabe se é firmeza, se é mais um safado. Promotor no tribunal, quer você preso no inferno. Depois na entrevista, mais um prego de terno. Usuário de droga tem que ficar sempre ligado. Zé Polvinho tem de morte na favela em todo lado. Quem vive na cadeia tem que ser mais um guerreiro. Sua mãe é humilhada por te ver quando tá preso. Eu falo para o mano que está desempregado. Não tem um salário, o alimento é fiado. A criança na favela não tem um brinquedo. Aqui a diversão é o APT com pente cheio. As mina é guerreira, eu também vou falar. Fazendo as correrias que a vitória vai chegar. Jangadeira é minha quebrada, aqui tem que ser ligeiro. Sem medo de gambé, não me iludo com dinheiro. Pra quem fuma baseado, aqui vai meu salve. Se liga, sangue bom, não aceita pilantragem. Todo preto sofredor, eu tenho o maior respeito de estar no mundão e sofrer o preconceito. Para os mano do rap, nem preciso nem falar. O corre é de mil grau, pode acreditar. Não posso esquecer da guerreira da minha vida. Minha mãe, Eliette, a força que me guia. Sofreu até umas horas, mas agora eu tô firmão. Guerreira que nem ela, com amor no coração. O mano no skate pedindo mais mola. O boy do carro zero ignora e sai fora. Eduardo conexão, mais um look está no ar. Também sou sofredor, mais um guerreiro pra somar. Pode atirar e atira pra matar. Pilantra na favela, nunca vai ficar. Pode atirar e atira pra matar. Guerreiro que é guerreiro, vem pra somar. Pode atirar e atira pra matar. Pilantra na favela, nunca vai ficar. Pode atirar e atira pra matar, matar. Guerreiro que é guerreiro, vem pra somar. Sai da frente, vagabundo, guerreiro tá no ar. Um rolo compressor que a polícia quer matar. Na fita eu tô forte com os look vagabundo. Não sou Disneylândia, não vivo nesse mundo. Minha cara é a favela, as ruas de terra. Eu sou o sofredor dos becos e viela. Na tela sofrimento, se os homens embaçar, vai forjar um B.O. pra me incriminar. Paulo conexão, não me luto com isso não. Morrer pelo certo é o prêmio na missão. Pelos irmãos apoiado, favela só aliado. Eu sou sofredor, sem motivo pra dar risada. A taça eu sei que eu nunca vou blindar. Não vou dar motivo pra gambé me subornar. De cabeça erguida, eu vou continuar. O rap é uma rajada e nunca vai parar. Mais um mano na missão, tirando sossego da justiça. Que vive viajando, curtindo uma brisa. Tristeza na favela é normal de se ver. Família que passa fome sem ter o que comer. Notícia triste eu não vejo na TV. O mano mete o cano pra sobreviver, dando motivo pros cuzão que usa farda, tem oitão que dá muita risada vendo o corpo do irmão ensanguentado no chão. É mó humilhação. Foi só um guerreiro que morreu na missão. Pelo sistema estatística preto morreu na fita. Os gambé dá risada, ganhou prêmio na farda. O guerreiro foi pro céu porque aqui embaixo tá cruel. A justiça nos mata e ganha prêmio na farda. Eu sei que com arma ninguém vence na vida. O mano se armou porque o sistema abandonou. Se o sistema desse apoio pra periferia, não ia ter tanto sangue e muita covardia. Os gambé só enquadra favelado pra matar. Por isso que eu tô no corre e nunca vou parar. Pode atirar e atira pra matar, matar. Pilantra na favela, nunca vai ficar. Pode atirar e atira pra matar, matar. Guerreiro que é guerreiro, vem pra somar. Pode atirar e atira pra matar, matar.